3:05, esse é o CBN Foz, edição da tarde desta sexta-feira. Lembrando que logo mais às 9 horas da noite tem o show com Jean Giovanni, celebração aniversário de 3 anos da rádio CBN. A entrada é gratuita, a gente conta com a sua participação. Vem e traga a sua família. Vou conversar agora com Ivone Miller, ela que é chefe do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Ivone. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN Notícias. Bom, a Secretaria de Estado está com as matrículas abertas já a partir de agora? Olha, nós já recebemos todo um cronograma para matrículas para o ano letivo de 2014. Inclusive, essa campanha de matrículas começou no dia 2 de setembro. Nós fizemos os 32 núcleos regionais de educação, fomos orientados a sentar com as secretarias municipais de educação dos municípios que nos são jurisdicionados, com os diretores das escolas estaduais dos referidos municípios, para combinar a melhor forma de receber os alunos que vêm da rede municipal do 5º ano para a rede estadual no 6º ano. E agora, evidentemente, nós temos todo um calendário de matrículas para cumprir. A gente percebe, Ivone, que as matrículas começam a ser feitas já com tanta antecedência e esses prazos eles são importantes, né, para que a Secretaria de Estado se planeje com antecedência com as ações letivas do próximo ano. Isso, inclusive eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Esses prazos são fundamentais e nós, inclusive, alertamos toda a população que é necessário ficar atento ao dia, né, correto, ao período de matrículas, para que exatamente possamos nos preparar para o ano letivo de 2014. Porque ocorre que, às vezes, pais responsáveis deixam de última hora e aparecem depois para fazer matrícula lá para janeiro, às vezes até fevereiro de 2014, onde nós já tivemos as turmas formadas. E às vezes, imagine você, se nós tivermos 30 alunos de 6º ano, evidentemente nós vamos formar uma turma. Agora, se tivermos 45, evidentemente, teremos que formar duas. Toda essa programação, todo esse atendimento da população para o nosso calendário de matrículas realmente é de fundamental importância para a nossa organização. E qual que é o período, Ivone, o período de matrícula? Olha, no dia 28, a primeira etapa, então, agora de matrículas, vai de 28 de outubro a 15 de novembro. É a rematrícula nas escolas de educação básica na modalidade de educação especial. Quais são essas escolas? São a PAE, a PASF, Nosso Canto, a CDD. Portanto, de 28 de outubro a 15 de novembro. Depois, de 25 a 29 de novembro, nós temos rematrícula para os alunos de ensino fundamental, médio e educação profissional, integrado e subsequente. Então, o que acontece? As nossas escolas mandam, não é isso, correspondência para os pais, que no período de 25 a 29 de novembro estarão sendo feitas as rematrículas para os alunos que já estão frequentando as nossas escolas. E depois, nós temos no período de 25 a 29 de novembro a entrega da carta matrícula aos alunos de 4ª série, 5º ano e 9º ano do ensino fundamental das redes municipal e estadual. O que, que é isso? O aluno que sai do 5º ano da rede municipal para o 6º ano da rede estadual, ou o aluno que sai do 9º ano do fundamental e vai para o ensino médio, esses alunos receberão uma carta de matrícula dizendo qual a escola que devem procurar para fazer a matrícula para 2014. Então, essas cartas serão entregues no período de 25 a 29 de novembro. E depois ainda, nós temos um quarto período de matrículas, que é de 2 a 6 de dezembro, então os alunos da rede municipal, que vão para a rede estadual farão as suas matrículas, eles vão para a escola para as quais foram encaminhados para fazer a efetivação da sua matrícula. E também os nossos alunos de nono ano, considerando-se que às vezes o aluno faz o nono ano numa determinada escola estadual e nós não teremos vaga para o ensino médio nessa escola. Então ele também recebe uma carta de matrícula para dizer qual vai ser a escola destinada para o ensino médio. E por último, no período de 9 a 13 de dezembro, então é matrícula para os alunos de todas as séries, anos, modalidades de ensino, egressos e provenientes de outras redes de ensino, de outros municípios ou estados. Ou seja, de 9 a 13 de dezembro é para alunos que venham da rede particular para a rede pública, de outro município, né, para Foz do Iguaçu ou para os municípios. Porque esse cronograma de matrícula, ele está sendo levado a efeito em todos os municípios do Paraná. Então é bacana, porque a gente tem condições de se programar. E depois de toda essa matrícula, no dia 16 de dezembro de 2013, o que acontece? Inicia o cadastramento para a espera de vaga escolar. Por exemplo, vamos supor que eu consegui uma matrícula para o meu filho no Colégio Monsenhor Guilherme. Mas vamos supor que eu não queria o Monsenhor Guilherme, eu queria o Bartolomeu Mitre. Então eu vou garantir minha matrícula no Monsenhor Guilherme, mas vou entrar numa fila de espera no Bartolomeu Mitre. Porque daí, fechando todas as matrículas que forem efetivadas, se sobrar vaga, eu vou poder ser contemplada daí com uma transferência. É, eu ia lhe perguntar, mas se você já adiantou... respondi, me antecipei. Não, mas é isso, eu ia lhe perguntar que para os alunos que já frequentam a rede estadual, a matrícula é feita automaticamente, os pais não precisam ficar preocupados. Não, os pais precisam ir sim, tá? Porque eles precisam ir. Então é isso que eu falei, ó. Sim. É, esse período, para eles irem se rematricular, é de 25 a 29 de novembro. Tá certo. Só que esses que estão matriculados... temos a seguinte vantagem, a escola avisa, a escola manda carta para o pai, você está entendendo? Sim. Mas é necessário sim, o pai ou o responsável tem que ir à escola, tá? Para assinar o formulário de matrícula como responsável desse aluno. Eles vão ter que levar a conta de energia elétrica da Copel, porque todo o georreferenciamento dos alunos é feito com o identificador da energia elétrica. Então, essa ida ao colégio é fundamental. Os pais, inclusive, recebem, né, bilhetes nos colégios que existe essa necessidade de irem, sim, às escolas fazerem a rematrícula dos seus filhos. Ela não é automática, não. Mas é bom, né, que os pais já se antecipem, se organizem, para que não haja filho e depois fique com reclamação, ah, eu estou aqui desde tantos dias e dorme na fila aquela coisa toda. Inclusive, a recomendação da Secretaria de Estado da Educação é que não haja fila, porque as matrículas, as vagas, elas não podem ser destinadas por ordem de chegada. Nós temos critérios, os mais jovens, você está entendendo? Os de menor idade, os que estejam com uma vulnerabilidade qualquer em termos de estar correndo um perigo, é o fato de já ter um irmão na escola naquele determinado período. Então, são vários os critérios. Não tem necessidade de fazer fila. Quer dizer, fazer fila, dormir na porta da escola, não significa garantia de turno de funcionamento, porque os diretores têm todos uma resolução que eles devem seguir e nessa resolução contempla, então, os critérios para distribuição de vagas. Nós garantimos a matrícula e não garantimos o turno em que o aluno vai estudar. Evidentemente, procuraremos atender todas as necessidades e vontades, não é isso? E preferências da melhor forma possível, mas nós temos alguns critérios que deverão ser seguidos. Para os pais, logicamente, as escolas orientam isso no decorrer do ano, principalmente agora nesse período que reiniciam as rematrículas, as escolas orientam. Mas para caso os pais tenham alguma dúvida, nós temos algum telefone de contato, algum local onde eles possam se dirigir para esclarecer essas dúvidas? Olha, eles podem se dirigir aos próprios colégios, né, estaduais, mas eles podem também se dirigir ao Núcleo Regional de Educação através do telefone 3520-4000 E assim, nós teremos o maior prazer em orientá-los e ajudá-los. E é sempre aquela situação, os pais têm que ter a certeza absoluta que o Núcleo Regional de Educação está aqui para auxiliá-los na busca de vagas para os seus filhos. Porque o período de matrícula é esse que nós mencionamos, preferencialmente faremos matrícula esse ano para podermos fazer nossas previsões de turmas, de necessidade de professores, de equipes pedagógicas, de funcionários. Mas, durante o ano todo, nós estamos aqui para atender as necessidades que surgem a todo momento. E é bom, né, Ivone, essa disponibilidade de vocês do Núcleo de Educação em atender aos pais pessoalmente para que eles possam esclarecer essas dúvidas. Vamos só relembrar rapidinho, então, Ivone, o prazo de o período dessas matrículas? Vamos sim. Então, é assim, a rematrícula para os nossos é de 28, dia 28 de outubro agora, tá? Até 15 de novembro é rematrícula nas escolas de educação básica na modalidade de educação especial. A PAE, a PASP, Nosso Canto, a CDB, Casa Ofício, tá? 28 certo. De outubro a 15 de novembro. 25 a 29 de novembro, rematrícula para os alunos do ensino fundamental, médio e educação profissional integrado e subsequente. É aquela rematrícula que vai acontecer nos nossos colégios, certo. Para os nossos alunos, que serão avisados, né, os pais serão avisados por bilhetes e tudo mais. Aí nós ficamos assim, até com um períodozinho, de 2 a 6 de dezembro, para a gente fazer o levantamento das vagas, né? Para os anos de para as séries iniciais e para os anos de continuidade. E para os alunos que saem dos quintos anos e vão para os sextos anos, e para os alunos de nonos anos para o ensino médio, o período é de 2 a 6 de dezembro. Tá certo, então. Nós lembramos que essas informações também você vai encontrar no site do CBN Foz, também com o telefone do núcleo, período de... Inclusive, se for interessante para vocês, eu posso disponibilizar o meu cronograma para matrículas. Tá ótimo, é o que nós precisamos mesmo, Ivone, que assim nós já passamos para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes, disponibilizamos no site também, e o pessoal fica bem informado, e assim ninguém vai poder dizer que não sabia das datas, teve que enfrentar fila, ou que ficou sem matrícula para o filho. Que bacana. Eu posso encaminhar, então, esse meu cronograma através do e-mail de vocês? Exatamente, o nosso e-mail, e que na sequência eu já passo para você, ok, Ivone? Aguardo um minuto. Já passamos os nossos contatos com você. Então tá aí. Conversei agora então com a Ivone Miller, que é chefe do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, sobre o período de matrículas para alunos que vão ingressar na rede estadual e também para quem já está saindo do ensino fundamental. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos rapidinho.